editten kusurum o zaman. November com fim? Então, November está chamando das autorizações para reboque do posição 11, passo 1 para posição 2, passo 3. Tango Kilo Novembro, autorizado reboque, mantenha frequência, reporte no através do portão 6 dúzia. Ok, vamos iniciar então até o portão 6 dúzia. Autorização 130 para Aracaju, no perfil ponto, prossiga. Gente, aguarde para a cópia. Solo Santos 3258 para pushback funcionamento no portão 3. Solo copiou o Santos 3258. Livre push, portão 3, chame táxi, TAN 3858. Vai chamar o táxi, TAN 3858. Alô, Salvador, gol 1096, informação é 3. Gol 1096, número 2 para cópia, aguarde. Guardando cópia, 1096. Solta 3858 para o TAR. Tem 132 a bordo, alterna João Pessoa com 5 horas de autonomia. Solta 3858, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste 1092. Pátio Índia, no ponto de espera 3952. Obrigado, da 3952. Salvador, boa noite, Europa Zero 8, we runway vacated. Europa 083, approve taxi via Alpha, report before J. We taxi via Alpha, Europa 083. Salvador Tango, que no novembro, no pátio meia dúzia, chamando. Tango, que no novembro, autorizado, pátio 3. Ok, obrigado. 5290, pronto para cópia. Trip 5296, autorizado, Aracaju. Via Golf 677, decola da 10 com curva pela esquerda. Saída Conde, aciona 5144. Controle 119.8. Nível autorizado 130. Autorizado 130 para Aracaju. e a Golf Neto 710. Na decolada dela, por volta de 6, até 3 pontos. Acionado 5144, chamando o controle 198. 5216. Cotejamento correto, time para acionamento e push, 5216. Parado, 5216. Europa 083, hold before Juliet. We hold position, Europa 083. Europa 03, pay attention for the following vehicle, clear Juliet to gate 11. Juliet is 911, Europa 03. Luna 096, autorizado de Fortaleza, nível 370. Decola da 10 com curva pela esquerda, saída Momo, transição Fruti, onde intercepta para Zulu 19, após conforme rota do plano. Aciona 5142, controle 119, decimal 8. Autorizado 370. Na época do 19, decola da 10 para a esquerda, Momo, transição Fruti. Acena 5142, controle 198, gol 1096. Cotejamento correto, chame para puxa e acionamento, gol 1096. É porta puxa 1096. Europa 083, the follow me is driving to the stand number 10, is that correct? No gate 11, 1-1. Okay, in that case, can you advise the follow me to drive us to the stand 11, please? No problem, we go to the stand to 11, no problem. Are you able to get 11, Europa 33? Oh yes, fortunately we have time enough to rectify. Clear to get 11. Confirma, chama o som? Boa, nós era 9-5, puxa a cena. Tá livre nos 5 chamitões. Livre, reporta da arte, boa, nós era 9-5. Salvador, muito boa noite. O 6310, pushback acionamento, está no gate 612. Puxa na 6310, livre push e acionamento, chama para o táxi. Chama táxi, 10. Salvador, Tango Kilo November, só para informar que terminamos o reboque. Muito obrigado e boa noite. Gente, boa noite, Tango Kilo November. Mantenha escuta para a cópia. Saída lotar, passarela 2224. Passarei do desconsidere a saída? Saída é Momo, código. Bona 096, está pronto para o táxi com 127 a bordo. 0333, já estamos em internet registro. Gol 1096, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia, no ponto de espera de Chame Torre 118.95, ajuste 1012. 1092, autorizado Pátio Índia, no ponto de espera de 18952, Bona 096, boa noite. Táxi Oceanair 6310, estamos com 139 no VB, 4 horas de autonomia, Oceanair Natal. Confirma a autonomia, Oceanair 6310. 4 horas de autonomia, 4 horas, Alterna Natal. Oceanair 6310, observe o trip ingressando no pátio, autorizado pátio, correção, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia, no ponto de espera Chame Torre 118.95, ajuste 1012. 7, livre táxi, 718.95 no ponto de espera. O Chanel 63, está iniciando via Pátio. Gente, coordene com a equipe de solo, chame para o táxi, 5216. 352, anomia para início do táxi, com PLB de 6565, autonomia de 2h40, alternativa vai ser Salvador. Clive táxi do Trip no ponto de espera da 10-1895, 1012 é o ajuste, táxi via Índica. Táxi 12, vai prosseguir via Índica, ponto de espera torre 1895, 352, 1 a 6. Toledo, copia para Juazeiro? Se considere, está autorizado 180 para da Conquista. A saída com curva direita, Arbor, transição Elefa, após conforme a todo plano. Controle 119 decimal 8, aciona 5152. Chama pronto. Xené 6313, ele ficou. Gente, Alfa e Juliette, portão 01, 6313. Alfa, Juliette, 01, Xené 6313. Táxi, para o táxi o Passaredo 2228, 44 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Salvador. E Passaredo, ponto de espera 1895, 1012, ajuste, táxi a Pátio Índio. Pátio Índio 1895, ponto de espera 2228. Salvador, o azul 4298, tá no solo livrando na foto. Boa noite, táxi Alfa Juliette para o portão número 34298. Alfa Juliette, portão número 3. Azul Salvador. Solo, Salvador, uma boa noite, tá? 3305, livrou? 3305, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, portão 612, 3305. Alfa Juliette, pro 612, tá? 3305. Salvador, Xaná, 6303. 6303, prossiga. Autorização, barulho. Para Guarulhos, 360 autorizado, decola Delta Zero com a primeira curva direita, saída da El Leda, depois vou direto à posição Bridge, onde intercepta Persulu no meio, nesta rota até Bravo até Zulu, daí conforme o plano. Frequência do controle 1208, corrijo, frequência do controle em 1198, 1198, a torre em 118, decimal 95. Seu código transponder 5157, Ruxaner 6303. Autorizado Guarulhos 360. Decolada 10, direito da Eulê da 3. Zulu na meia, Bravo do Zulu, rato do plano. 198 é o controle, 1895 é a torre, 5157 transponder, Xaner 6303. Correto, informe pronto para o posicionamento 6303. Boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette para o Pátio 3, fique atento ao sinalizador. Bruno 246, controle Salvador. Volta para a frequência 198, Bruno 246.